Comandante Chame Torre, 1-8, acima 9-5. Comando da noite, o azul 2781, com a Delta, autorização de tráfego Vitória, Conquista. Azul 2781, autorizado Conquista, nível 180, saída Arbor, transição Eletra, Paz Eletra, DCT, Opilor. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5121, no coteja. 0 aprovado, Vitória da Conquista, decola da 10, no perfil da Arbor, transição Eletra. 1208 após decolagem, 5121, o transponder e puxa bem estacionamento. Estacionamento correto, autorizado para estacionamento, chama para o táxi. Reportarei do táxi, 2781. Né, 6259, decolado 37, chama o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, uma boa noite. 59, deixa, né? Tiné, 6259, contato radar, saída da El, subou 360. Da El, 360, 6259. Bom, 705, desça para 2000 pés, ajuste 103, rebote localizador, pistão 0, livre LF. Bom, senhor, desça para 2013, reportarei no ILS com o 1705. Desça para 2000 pés. Chené 6259, devido formações, vai necessitar de desvio, vai manter a proa 230 pelo menos 50 milhas. Edson, tá livre de desvio, 6259. 59. Salvador, 27, 8 no lado sul, para o táxi, 59 agora, opera Salvador, 3 horas, Jota Matheus. A bordo, altímetro no 013, táxi de Índia Alfa, no ponto de espera Torre Ano Leite, na mão 95, com voo. Índia Alfa, lá, 1295, e a volta. Janeiro 63, posição 6259, após desvios, para onde cubado? Faz desvios cubado, 6259. Centro, gol no 705, estabilizado no ILS, controle. 1705, DLS, chame torre 118, decimal 95. Torre 118, gol na 705, boa noite. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 190 graus, 049. De imediato, Azul 2781. De imediato. Torre Salvador, boa noite. Gol no 705, estabilizado no ILS. Teste gol no 705, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 10 no 3, padrão. Continua, 1013, aguardando pista livre, gol no 705. P05, avistado, livre pouso, pista 10, vento 210 graus, 03. Próximo livre pouso, gol no 705. 781, decolador 44, chama controle, 120 decimal 8. 208, né, bom? Salvador, boa noite, Azul 2781. Azul 2781, contato radar, sai da Arbor, suba o nível 180. Arbor 180, 2781 da Azul. Xener 6259, chame Centro Recife, frequência 133-25, altero 1251. Xener 6251, Xener 6319, obrigado. Solo 705 no Solo 46, livre direita, chama Solo 121 de cima 1. A direita, 1211, Solo Gol 1705. Salvador, boa noite, 3197, informação Céu, sua autorização Galeão. 197, autorizado Galeão, nível 360, saída da Euleda, Irume. Aerovia Pernovember 857, decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5126, proteja. Autorizado 360, via Pernovember 857, da Euleda, Irume, saída, decola 10, curva à direita, 1208, controle 5126, não se transporte, só 3197. Protejamento correto, para o espectacionamento. Solo Salvador, boa noite, Bono 705, livrou? Bono 705, boa noite, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, reportar antes da Juliette, Bono 705. Para conferir para o Tutan 3197, a saída da El Leda, após Leda, pode confirmar a posição? Irume. Irume. Irume, afirmo. India Romeo, Uniform, Mike India. Irume, após Irume, seria qual posição? Mas Irume segue a Pernovember 857. Como 705, táxi via Juliette, portão número 2. Posso via táxi Juliette, portão 2, gol no 705. Papa Romeu Delta Romeu Charlie, autorizado João Pessoa, nível 390, via Perzulu 17. Saída Puca, transição Aracaju, decola da 17, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5132, coteja. Informar pessoas a bordo. Gente, altímetro 1013, para acionamento chame torre 1985, bom voo. Posicionamento é 3197, portão 3. Autorizado, chama para o táxi. Informar na táxi, é 3197. Gente, aguarde cópia. Salvador, boa noite, Bono 099, autorização com 380. Bono 099, saída prevista da El, aguarde cópia. Confirma para da El, para cá. Corrigindo, a boa transição é essa, aguarde cópia. Sim, obrigado. Para o táxi 319, alternado é Campinas, 0330 de autonomia, 169 a bordo. Gente, 169 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1, no noite, 195, bom voo. Índia Alfa, 10 no 3, no ajuste, ponto espera 295 agora. Hotel Delta, pronto para cópia. Autorizado, Enrimar, Enrimar, com sobrevoo no Iguatemi, 500 pés. Decolada Enrimar para o Oeste, controle 120.8, aciona 0127, coteja. Afirmo, Vitor Hotel Delta, tem 4 pessoas a bordo. A bordo, altímetro no 0, 1 no 3, para acionamento de torre 1 no 8, decimal 9, 5, com voo. Pronto, no ponto espera no 0. A 3197, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 2, 1 no 0 grau, 0,6, 12 de nós. Autorizou a linha de decolar, 1 no 0, 3197. Autorizado com fins, nível 360, via Pêndulo 21, no saída arbor, transição elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5140, coteja. Autorizado 360, com fins, a Pêndulo 21, decola da 10, arbor, elefa, com curva direita. 208, controle 5140, transponder, bono 099. Seja antes correto, chama para pushback, saneamento. Sou 2781, não chame centro Recife, não 2. 88, alterna 2, 5, 3. Obrigado, até a volta. 353. Confirmando a secundária, 1253. 1353, 353. 1353, até a volta. Cruzeiro 97, decolado 2200, chama controle no 20.8. 208, boa noite, 3197. Sony, boa noite, são 3197 da El. 3197, contato com o radar, saída da EL, sobre 360. 360 da EL, 3197. Quantidade de voo direto da EL da presença, entrando 317? Pode da EL, 317. Direto da EL, graças, 317. Tam 3197, suba restrito ao nível 340. 340, 3197. Tráfego Salvador, boa noite, voa no 705. Tá, sim, tiver informação eco, autorização Galeão. Bom, 705, autorizado Galeão, nível 360, via per November 857. Saída da Eulia da Irume, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5144, coteja. Posição, autorizado Galeão nível 360, pela Upper 9857, saída da Eulia da Irume, decolagem da pista 10 com curva à direita, controle 1208, transponder 5144, gol 1775. Planejamento correto, chamar para pushback e acionamento. Chamarei para pushback e acionamento. Bônus 707. Salvador, eu vou no 866, cliente da Apple. Voo 1866, acione identificação, via chegada Mari, deixa para o nível de voo 050, ajuste 1093. 050, comigo, peguei esse voo 1866, chegada Mari. Romeu Vitor Hotel Delta, confirma a pronta decolagem. Romeu Vitor Hotel Delta, decolagem por conta de risco a partir da Engemar. O vento no aeródromo 90 graus 03 nós, reporta fora do solo. Decola por conta de risco, reportará fora do solo, Vitor Hotel Delta. Hotel Delta fora do solo, comprou a Whiskey 500 pés. Papa Romeu Victor Hotel Delta, decolada ao 05, representante chama controle em 120 decimal 8. Chamará controle até o retorno, Victor Hotel Delta. Controle, é o Papa Romeu Victor Hotel Delta. Papa Romeu Victor Hotel Delta, mantenha-se em condições visuais 500 pés, vou deslocar o sobrevoo. Reporte no regresso. Ok, tu vai manter com seus deslocamentos pés. Vai fazer quem sobrevoo no Fonte Nova, reportará para retorno e para o hotel dado. Tem interferência com o Zazar. Eu siga Gol no 866. Pode voar em várias fases da instalação. Autorizado, ETAP, o Gol no 866. Voar ETAP no 866. Chame Recife 13325, alterna 1251. 13325251, 3197, boa noite. Gol 1168, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 013. Deve vir até o 060-3, gol 1168. Salvador, o voo 1866 pode seguir aqui para 2000? 1866 autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 3, livre LS excluída pista no 0, reporte estabilizado. Para 2000 vai reportar estabilizado, voo 1866. Salvador, voo 099. Posição 4. Voo no 099 está autorizado, no 04 chama táxi. Para táxi, 099. Romeu Delta, Romeu Charlie, autorizado o táxi, parte da base, reportar a interseção para ingresso. Romeu Delta, Romeu Charlie, autorizada a decolagem pista 17, o vento 210 graus, 029. Pés na proximidade de Duna, o Robson 44 não irá interferir na sua aproximação. Graças, bem, boa noite. Voo 1168, desça para 3.000 pés, ajuste 1013. 3.013, voo 1168. Alfa Romeo, Delta Romeo Charlie, decolado aos 105, chama controle, 120 decimal 8. 1208 com controle, Delta Romeo Charlie, uma boa noite, um bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, Alfa Romeo, Delta Romeo Charlie, no perfil da PUCA, Jamo Aru. Alfa Romeo, Delta Romeo Charlie, contato radar na decolagem, via PUCA, suba para o nível de voo 390. Via PUCA autorizado 390 para o Delta Romeo Charlie. Salvador, voo 099 para táxi, 177 a bordo, 3 de autonomia, alterna em Guarulhos. Delta Romeo Charlie. Prossiga Delta Romeo Charlie. Solicita quando e, se possível, voar Aru. Aguarde coordenação, inicialmente voo e Jamo. Inicialmente Jamo, aguardando, Delta Romeo Charlie. Voo 1866, complete o procedimento ILS X-Ray, chame a torre 1985. 0295. Voo 1168, deixa para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, tá questão 0, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, voo 1168. Voo 1168, informa a aeronave nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, um Robson 44, não irá interferir na sua aproximação. Voo 1168. Torre Salvador é o voo 1866. Voo 1866, avistado, livre pouso, cabeceira 10, vento 230 graus, 03 nós, QNH 1013. 1013, livre pouso pro voo 1866, na 10. Voo 1168, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 198, decimal 95. 1895, voo 1168, obrigado. Torre Salvador, voo 1168, final da 10. Gente, voo 1168, número 2, agora pista livre, quem negar 1013. Guardando 1013, voo 1168. Corre, voo no 099, agora nessa conexão. A gente voa no 099 e mantém o ponto de espera. É. 866, no solo 21, livre à direita, chama solo no 21, decimal 1. Vai ao 211. Salvador é o gol 1866. Gol 1866, táxi de Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04. Gol 1168, avistado, livre pouso, pista 10, vento 210 graus 039. Livre pouso na 10, gol 1168. Visual com o tráfego na ruta final da companhia Boeing 737. Afirmativa, visual. Voo no 099. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter cabeceira no 0. O tráfego ali mantém a cabeceira no 0. Voo no 099. Romeu Delta, Romeu Charlie, chame Recife em 12545, alterna 12685. 12545, 12685, boa noite, bom trabalho. O 1705 aguarda para o push. Aguardando, 705. Uno 1168, no solo 123, livre à direita, chama solo 121, décima 1. Direita 1211, no gol, 1168. Solo Salvador, gol 1168, ele pronto, escuta. Gol 1168, táxi de Alfa Juliette, porção 07. Alfa Juliette, 07, gol 1168. Apesar de decolagem, bom, 099. Gol 1705, está autorizado no 02, chama táxi. Livre de pushback, chamarem para o táxi, 1705. Controle Salvador, boa noite, gol no 099. Gol no 099, contato radar na decolagem, via Arbor, suba para o nível de voo 360. Arbor 360, no 099. Crono, confirmo Vitor Hotel Delta. Prossiga Vitor Hotel Delta. Livrado, ponte nova, 500 pés, pelo setor norte, setor norte. Gente, mantenha-se em condições visuais 500 pés, reporte visual carota. Salvador, TAM 3858, informação ECO, boa noite. Boa noite, TAM 3858, a sua identificação via Mari, desça para o nível 050, ajuste no 014. Via Mari, 050014, ECO, possível... ECO, para o ETAP, 3858. Autorizado o ETAP, TAM 3858. Vou ETAP, 3858. solo Salvador, gol no 705 para o táxi, POB 185, autonomia de 3 horas e 15, alterna, Guarulhos, pronto para o táxi. Uno 705 autorizado, táxi direita ainda até o ponto de espera, no ponto de espera chame a torre, o nono 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Pela Índia, no ponto de espera da 1-0-8-6-18-9-5-14, gol no Salvador, boa noite. Voo no 705, próximo ao ponto de espera da 1-0, está pronto. Voo no 705, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 220 graus, 03 graus. Livre alinhar e decolar da 1-0, voo no 705. Vitoração Delta, chame a torre 118, decimal 95. Para a torre, grato, boa noite. Papa Romeu, Vitor, Hotel Delta. Papa Romeu, Vitor, Hotel Delta. Visual com tráfego, reporta final da Enrimar. Reportará na final da Enrimar, Vitor, Hotel Delta. Prossiga no 099. Possibilidade de autorizar uma proa mais à frente? Autorizado é o no 099. Em Elefa temos uma formação, possibilidade de manter a proa 260. Autorizado a proa 260, gol 1099. Sétima sendo a proa 260. Hotel Delta na final, na RMAR. Presente, Papa Romeu, Vitor, Hotel Delta, pouso com quanto risco na RMAR, reporta solo controlado, vento no aeródromo 230 graus, 059. Reportará no solo controlado, Vitor, Hotel Delta. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, prossiga. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, autorizado acionamento na Aerostar, chama pronto táxi. 1705, decolado aos 32, chama o controle, 120 decimal 8. 208, para mais com o serviço. O voo no 099 está presente voando OTG. Tenente, gol no 099, chame agora o Recife na frequência 1288, alterna 1353. 288, a alternativa? Secundária 1353. 353, ok. Salvador Departure, go 1705. Go 1705, radar contact on departure, climb to flight level 360 via DIL departure. Via DIL departure, climb to 360, go 1705. Então 3858, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-ray da pista 1-0, reposto estabilizado. Ajuste permanece no 0-4. Permanece estabilizado no X-ray, 3858 da pista. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, falou 34, livrando frequência.